Deixa-me saber qual a cor que a vida pode ter. Deixa-me saber qual a cor que a vida pode ter. Deixa-me saber. O luto não sei de que cor é. Só sei nome o que eu quem cai não tenho tempo a perder. Contar até três, creio no que diz. Por isso não sei as cores do sentido. Desejo o meu profundo, o meu teu. Se é dizer ver, sim, anda sim. Ou senso, queres a crescer, viver ou simplesmente ser. Deixa andar a tua mente para frente.